primeiro Lusolaço. Voz de Sangue, de Agostinho Neto, recitado por Glória de Paula. Palpitam-me os sons do batuque e os ritmos melancólicos do blue. Ó negro esfarrapado do Harlem, ó dançarino de Chicago, ó negro servidor do salto, ó negro de África, negros de todo o mundo, eu junto ao vosso canto a minha pobre voz, os meus humildes ritmos. Eu vos acompanho pelas emaranhadas Áfricas do nosso rumo. Eu vos sinto, negros de todo o mundo, eu vivo a vossa dor, meus irmãos.